Tipo 345, decola aos 41, controle agora em 120.8, bom voo. 208, obrigado, bom feriado. Controle Salvador, bom dia. 355345, decolado, perfil da Dael, cruzando 1600 pés, na sua escuta. Tipo 5345, estou falando de jogo 380, perfil da Dael. Sente, subindo 380, solicita Leda, está presente. Tran 354, foi Leda. Autorizado, Leda está presente, valeu. Trip. Colo Salvador, gol 1923, portão 7, para o Cusbeck Sona. 3A07, MTAX. Chamada táxi. 312. Paulo Salvador, bom dia. O Chanel 6312. 6312, bom dia. Bem-vindo a Salvador. Prossiga táxi Alfa inicialmente e reporte antes da Juliette. Ok, bom dia. Bem-vindo e Alfa antes da Juliette reportará. Zuno 79, Recife, frequência 128, décima 8. 288, 3179. aproximando-se da Juliette, China 6312. Ciente, portão previsto ao 10, estou com gol no 7 que está puxando. Assim que o tráfego iniciar o táxi virar o setor, já ingresso, ok? Ok, vamos aguardar então, gol. X5345 Recife, frequência 125 decimal 1. 25 no Cor Recife agora, obrigado, bom dia, bom feriado. Obrigado, bom dia. Bom dia. 3 horas, 55 minutos, alternando o Galeão. 120, 355, alterna o Galeão. O gol 923. Taxa aprovado, parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera do 10. No ponto de espera, torre 1 no 8.6, ajustado no 0 no 5. Mundial, 12, assim que o gol livrar, pode prosseguir via Juliette, portão 10. Afirmativa, após a aeronave da Gol, prospecto 10, 63. Salvador, 355345, voltando. Poderia confirmar a frequência secundária para o centro do Recife? Na 2521, não consegui contar. A secundária é no 3325. 3325. Estou confirmando, é 2521 com 3325. 1251, alternativa 13325. Afirmativo, obrigado. Salvador, o passaredo 2223. Sim, foi o passaredo que chamou? Afirmo, o passaredo 2223, autorização Vitória da Conquista, nível 260, sem chamar. Pronto, cópia? Afirmo. Conquista 260 aprovado, rota conforme, Elefa, Conquista, decolando a 10, curva à direita, perfil da Arbol, após Arbol, Elefa, e Elefa após Boa Conquista. 54-103, o transponder, controle a pé 120.8. Da pista 1-0, vento variável com 0-3 nós. Pista de colagem, pista 1-0, Gordon. 4-1-3 no transponder, controle de saída em 1-2-0, decimal 8-0. Confere em remoto a 1-4, sem condição para o posicionar. Chamará, 2-2-2-3. Tan 3663, Simtex, para mim, por favor. Autorizado, Simtex. Dessa maneira, tá. Salvador, bom dia, gol 1923, passa 1500. Gol 1923, contato radar, soa para o 360, sai da árvore. Sai da árvore, 360, 1923. Para pushback, acionamento, passaria do 2223 na remota no 4. 2223 na remota no 4, aprovado, Simtex. direcionamento push, mara próximo táxi 2223. Táxi da 3663, 182 a bordo, 3 horas e 58 minutos na Daniel. India Alpha 18.6, ponto espera 14, no 095 na Juiz, bom povo. India Alpha, ponto espera 86, bom dia, tá 3663. Alô, Salvador, bom dia, essa cargo 9828. 9828? Afirmativo, 9828, solicito autorização de tráfego nível 9829, confirma. Autorização nível 490 para Recife, por favor. Qual horário, o Habitat? Pois é, o horário é meio-dia e 35, só que a gente já está pronto. Eu gostaria se você pudesse coordenar com o CEP Recife aí. Tá, o nosso plano aí, a gente agradece. Ok, eu vou fazer o possível, sendo que eu ainda não posso no sistema, que dá um pouco cedo, ele não entra no sistema. Mais ou menos 20 minutos antes ele já chega, mas eu vou tentar agora com o centro, que conhece. Só um minuto, qual seria o nível solicitado? É o 410, a gente agradece aí sua intervenção, obrigado. Ok, 410, vou tentar coordenar com o centro, ok? E assim que eu tenho autorização, já retorno. Ok, então na escuta aqui, muito obrigado. Torre Salvador, bom dia mais uma vez, é 3663, eu posso esperar no 0 pronto. É 3663, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, vento variável com 0-3 nós. Em decola da 1-0, tá 3663. Solo para o táxi, 2223 com 47 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternativa Salvador. Provado táxi, faz principal, India e Alfa até o ponto de espera da 1-0, lá do 1-8.6, ajustado no 0, 1-5. Táxi via pátio, India e Alfa, no ponto de espera, torre 1-1-8.6, ajustado no 0, 1-5, 2223. 3663, decola 02, controle agora em 120.8, bom voo. 208, obrigado, boa tarde. Bom dia, eu tá 3663. Controle de Salvador, muito boa tarde, bom dia, Alta 3663, saída Arbor, telefone cruza 2500. Sou 340, saída Apo. Instante 008, 63 ou não, desculpa. Salvador, 63 ou não. Sanemia 3-1-1, nessa dedicação, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no meio. 4.016 com... na Bonf. O Salvador 6-0-1, libera a velocidade Bonf? Sanemia 3-1-1, autorizado. Certo. Controle Salvador, TAN 3663, cruzando 4 mil, saída da rua. TAN 3663, bom dia, turbo 340, sai da árvore. Sessão 340, TAN 3663. Passarindo 2223, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, o vento variável com 03 nós. Ali decola o 2223. Salvador, bom dia, Gol 9085, copiar 360 Galeão. Sim. 9085, copiar 360 Galeão. 360 Galeão, pronto, cópia. Pronto. 360 Galeão, 360, via para o Zulu 10, decola 10, curva direita, perfil da Dael, Leda, pós-Leda, voa Bridge, é um deceptor via. 5432, o código transponder, controle opera em 120.8. Só me confirma o transponder, por favor, senhor. Afirmativo, 5432. Ok, 3600 para o Zulu 10, decola 10 com a direita, da Euleda, 5432, 120.8. Confere, portão 10, chame quando, correção, 03, chame quando pronto para o posto final. Reportaremos, senhor. TAN 3663, após a boa, autorizado Obitude. Gente, após a boa, Obitude. Obitude. Passa melhor do mundo, Recife, no 410. Aerovia PV 58, decolada 10, curva esquerda, no perfil da Puca. Subida Puca, Jamo, transição Caju. 5445, transponder, controle opera 120.8. Controle agora em 10.8, bom voo. 208, 2223. Caju, primeira curva esquerda, 5445. Eu frequento 10.8, a sacada 9829. Confere, parte 3, para posicionar. Ok, obrigado. Controle Salvador, passarelo 2223, decolado no perfil da Arbor. 2223, subo para o 260, saída da Arbor. 260, saída da Arbor. 2223. E agora? ETD é 12, 17. Já tem, fiz a resposta errada aqui, na prova, obrigado. Alô, Salvador, Chané, 6312, autorização Recife, formação Kilo. 312 para o melhor do mundo, só um minutinho, 350 já aprovado, prepare a puca. Ok, na sua escuta, 6312. 5811, pronto, cópia, 360 Guarulhos. Pronto. Guarulhos 360, autorizado, rota Pizulu 21, decola no zero, curva direita, no perfil da Arbol, subida Arbol, Elefa, após, segue na aerovia e conforme o plano. 5446 transponder, controle opera em 120.8. 360 autorizado em Guarulhos, conhece o Zulu 21, vem da Arbol, transmissão Elefa, decola da pista 10, curva direita, 5446 transponder, 128. 208, controle, objeto 58, confere quando para o pushback sonamento. Samara. 6312, para cópia. Escuta. Policial Recife, Neza Brasileira, Terra do Fervo, 350, rota Rio Pereira 58, decola dono zero, curva esquerda, subida por Cajão, transição Cajão, 5430, código transponder, controle autora 120.8. Autorizou 350 para Recife, Viator 858, na saída Puga, transição Caju. Passando 2530, controle 1208, Xané, 6312. Portão 10, chame condição para o push, Xané. Chamaremos, 6312. Controle 2223. Prossiga 2223. Coordenar pro direta de conquista, por gentileza. Sim, aguardo coordenação. Aguardo, 2223. Dan 3663, Recife, 128.8. 1288, Santa Recife, tá 3663. Obrigado, bom dia. Obrigado, mano. Mesmo 3. Aprovado, sintaxe. Reporta de amputado. Passagem 223 após Arbor, direto Vitória da Conquista. Após Arbor, direto Vitória da Conquista, 2223. Controle Gol 1072, chega da Mike. Gol 1072, unificação chega da Mike, desça para o 050. 050, 1072. Chané 63111, desça para 2000 pés, autorizado final LS, o ajuste é 1096. 1096, 2000, autorizado LS. Pode o Aduna dar presente?